É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Dá-lhe carroça. Eita coisa boa. Vocês estão pensando que não dou no couro. Isso é desaforo para um homem como eu. Que das meninas precisando do serviço, eu sendo cabra macho. Epa! Ainda morro disso, neném. Ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Isso me deixa novinho em folha. Todo furioso é aquele rebuliço. Quando elas me agarram que eu sinto seu chamego, eu digo em seu ouvido. Ainda morro disso, neném. Ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. E no passarinho eu fico dengoso. Eu sou amoroso e não fujo do serviço. E no balanço quando escuto seu gemido, aí torna a dizer: ainda morro disso, neném. Ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Epa! Ainda morro disso. Ainda morro. Professora amiga Rosângela. Já por aqui também, um abraço. Simbora, Coracim! É um chamego danado. Lucidez já gravando tudo aqui. Ainda morro disso. A hora se move. É tão bonzinho. Vocês estão pensando que não dou no couro. Isso é desaforo para um homem como eu. Que das meninas precisando do serviço, eu sendo cabra macho. Ainda morro disso, neném. Ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata. Me deixa novinho em folha. Todo furioso é aquele rebuliço. Quando elas me agarram que eu sinto seu chamego, eu digo em seu ouvido. Ainda morro disso, neném. Ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Neném, ainda morro disso. Isso me mata, mas ainda morro disso. Quando a saudade invade o coração da gente, pega feia, o de corria é um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega feia, o de corria é um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O capa pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temer tudo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. A Carroça da Saudade. saudade invade o coração da gente. Pega feia, me corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça. Estamos aqui, só maciando aqui as turbinas. Aí da luxuosa. Quando a saudade invade. Olha o povão invadindo. Pega feia, me corria. 24º forrozão. Não tem conversa. Solteiros e casados. Aí da sexta rua de Coraci. E a carroça tá aqui pra vocês. Segura o chororô. Segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer do homem o que bem quer. O caba pode ser valente e chora. Tem meio mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cara pode ser valente e chora. Tem meio mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Carroça da Saudade. Me dá um arroço, que eu já tô roxo de tanto roer. Acendo o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer. Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer. Para, Dudu. Procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer. Olha, próximo dia 3. Onde é que tu tá? 3 de agosto. Tá? Você pode pôr na sua agenda. Aniversário do meu parceiro Márcio. Procurando tu. Vai ser aqui, viu, gente? Passeia. E a entrada é um pacote de leite. Procurando tu. Eita coisa boa. Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu. Passei a noite procurando tu, para sutear. Procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu. Aí meu parceiro Ari, tu, procurando. Velha guarda. Minha amiga Bazan. Bazan aqui de Coraci. Futura vereadora. Segure Coraci. Ser o que sou e o que gosta. Não sei quem sou e vou mudar. Tamo junto, mas somos juntos. Aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Como é que é? Bora sortear! Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia. Meu amigo Márcio Gomes, e a gente convida que tá chegando o aniversário dele. Dia 3 de agosto. Vai ser aqui. Fala aí, Coraci, se liga. A entrada é 1 quilo de leite. Eita coisa boa. É um pacote de leite. Para Márcio Gomes tá aqui com a gente. Dá-lhe carroça. Olá, Francisco. Se um dia alguém mandou

Menino, sou é homem. Menino, sou é homem. E como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque... Eita coisa boa. Menino, sou é homem. Menino, sou é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ai mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, sou é homem, menino, sou é homem. E como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, sou é homem, menino, sou é homem. Sou muito homem. Quem você quer duvidar, pode ver pelo meu nome. Já estou quase namorando, namorando pra casar. Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou, sou homem com H e com sou. Como é que é? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, ficar, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou é homem. Menino, sou é homem, menino, sou é homem. E como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, meu parceiro baixo, ficar, o bicho come. Ele é presidente aí dos guerreiros, porque eu sou é homem. Aqui de Coraci, juntamente com a sua esposa, minha amiga Nete. Esperei a tua ligação hoje, viu? Menino, eu sou é homem. Lá que ele ia sair. Eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Como é que é, Coraci? Bora chotear, bora! Bora, Coraci! Antigamente só fumava quem podia, que trabalhava e ganhava muito bem. Mas a mulher está fumando mais que o homem. A mulher rica, a mulher pobre, veja bem. A mulher pobre pode menos que a rica. A mulher rica pode mais que a mulher pobre. A mulher rica fuma muito porque pode. É porque ela pode, é porque ela pode. Opa! Então é por isso, não? Vejo moça de cigarro aceso, fumando muito é sinal que ela pode sustentar o vício, que também é um desejo. Não digo nada, é sinal que ela pode. É porque ela pode, é porque ela pode, é porque agora ela pode, entendi. É porque ela pode. Antigamente só fumava quem podia, que trabalhava e ganhava muito bem. Mas a mulher está fumando mais que o homem. A mulher rica, a mulher pobre, veja bem. A mulher pobre pode menos que a rica. A mulher rica pode mais que a mulher pobre. A mulher rica fuma muito porque pode. É porque ela pode, é porque ela pode. Dudu e Tati, o casal arretado da carroça. Dudu, bora trabalhar. Quando vejo moça de cigarro aceso, fumando muito é sinal que ela pode sustentar o vício, que também é um desejo. Não digo nada, é sinal que ela pode. É porque ela pode, é porque ela pode, é porque ela pode, é porque ela pode, é porque ela pode, é porque ela pode. Só fuma é quem pode, pode, é porque ela quem pode. Tem dinheiro pra conversar. Eu também tenho sete espadas de espinho, sete caminhos eu tenho que correr. Na minha estrada eu encontro desafios, sou mais que um rio, enchente de prazer. Eu também tenho sete espadas de espinhos, sete caminhos eu tenho que correr. Na minha estrada eu encontro desafios, sou mais que um rio, enchente de prazer. Meu coração tem namoros e desejos, tenho sonhos, tenho beijos, encanto de ilusão. Eu sou o sol, eu sou a luz da primavera, mas também sou a espera, sou louco de solidão. Ai, de mim, de mim só resta tarde, noite de paixão. Ai, de mim, de mim só resta tarde, noite de paixão. Ai, de mim, de mim só resta tarde, noite de paixão. Ai, de mim, de mim só resta tarde, noite de paixão. Eu também tenho sete espadas de espinho. Alô, Bassal, dá um chega aqui, Bassal. Na minha estrada eu encontro desafios. Sou mais que um rio, enchente do Brasil. Eu também tenho sete espadas de espinhos. Sete caminhos eu tenho que correr. Na minha estrada eu encontro desafios. Sou mais que um rio, enchente do Brasil. Meu coração tem na mão de desejo. Atenção, Luciano da Carroça. Aí, Luciano, dá um chega aqui. Da primavera, mas também sou a espera. Sou louco de solidão. Amiga Silvinha, já na área. Ai, de mim, diretamente lá do Guamá. Alô, Silvinha. Paixão. Ai, de mim, de mim só resta sete noites de paixão. Meu parceiro Joel, grande Joel da Sexta Rua. Meu parceiro, essa é a velha guarda. Ai, de mim só resta. Vamos embora. Vamos embora. É o festão, é o forrozão, solteiros e casados. Eita coisa boa. A gente vai até às 6 da manhã. O meu papagaio era alegre, ficou triste. Quase não resiste o que lhe aconteceu. Só por maldade, um cabra chamado Ador. Deu milho pro moco e o bichinho comeu. O bichinho comeu, o bichinho comeu. Milho pro moco que o Ador fudeu. O bichinho comeu e adoeceu. Do milho pro moco que o Ador fudeu. O papagaio ficou mudo e ficou surdo. Fizeram de tudo pra fazer ele falar. Era um tal de urupaco e papaco que até encheu o saco e ele só fazia olhar. Chamei o doutor veterinário. Beijo por aqui a nossa galera do PSV. Aí PSV, a galera da passagem, passagem veteranos. Já chegou em peso aqui. No meu não, doutor, eu estava com febre. Rapaziada, já passou. No meu não, doutor, no meu não, doutor, deu um salto de banda e disse a febre já passou. Minha querida Simone. Alô, Simone. Ao lado aí do Paulo de Itália. O meu papagaio, o meu casal velha guarda. Ficou triste, quase não resiste o que lhe aconteceu. Só por maldade, um cabra chamado Ador. Deu milho com moco e o bichinho comeu. O bichinho comeu, o bichinho comeu. Milho com moco que o Ador fudeu. O bichinho comeu e adoeceu. Do milho com moco que o Ador fudeu. Olha o papagaio, ficou mudo, ficou surdo. Fizeram de tudo pra fazer ele falar. Era um tal de urupaco e papaco que até encheu o saco e ele só fazia olhar. Chamei o doutor veterinário, o negócio saiu caro, veja só quem resultou. Aí a comitiva do Cândido Lanche. Supositório na hora de colocar. Patrocinador aqui do Jefferson. No meu não, doutor, no meu não, doutor. Eu estava com febre, mas a febre já passou. No meu não, doutor, no meu não, doutor. Meu parceiro Emerson lá do Sideral. A febre já passou. Alô, Emerson. No meu não, doutor. E diz, Toninho, vou sair só de manhã hoje daqui. Vou tomar todas. Beleza, beleza, beleza. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido que já bate na cintura, não usa trança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido, na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado pra agradar a namorada fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado pra agradar a namorada fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo. Minha linda namorada, que sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo.

O apoio total, Fusão Futebol Clube. Power Mídia, Estamparia. Também Lance Scandu. No dia que você morrer, grande lance. Aí eu, o teu corpo vai num caminhão. Aí, sofre, sofre celular. A carreta. O teu corpo vai num. Aí, caminhão, central do Tony. Mas a tua língua vai numa carreta. Ai, bichinho. Um dia eu ainda vou me rir de tu, viu? Você vai ver uma coisa. Aí, Carvalho, comércio de copiadores, copiadoras. De tanto tu me invejar. Um dia. Júlio, martelinho de ouro. Tu vai meter o dedo até rasgar meu buraco. Aí, chefe, pescados e mariscos. Tu vai meter o dedo até rasgar meu buraco. Eita, Borsal. E claro, Borsal no apoio, como sempre. Trabalhando incansavelmente. Eu tinha que ir, vai. Para o sucesso desse forrozão. E hoje está aqui a carroça. Shotzinho de pé de serra. A sanfona mordendo. Para baixo, para guerreiro! Minha patrocinadora Net já por ali. Alô, Net! Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando veio teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou. Ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paz. Te mando um abraço especial ao nosso querido DJ Matheus. Como um beijo que... Alô, Matheus! Ele tá aqui, um abraço pra você. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Riso cristalino de alegria. Como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou. Do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um corpo de outro amor. Como um beijo que essa praia deu no mar. E a gente tá bufando naquela. Aí a comitiva da Soledade. Salão e o chinelo. Essa galera que tá direto com a carroça. Oh. Aí meu parceiro Chão. Oh. Alô, Chão. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Como um beijo que ia pra. Olha, gente, a hora que bater a broca. Você não chega aí na lateral, tem as barracas. Aí as comidas típicas. Minha. Rapaz, me falaram que tem até açaí aí, vou te contar, viu? Uma noite de luar. É isso, Marcelo. Brisa dessa noite te abraçar. Vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um pouco de. Vamos embora, vamos embora. Um beijo que essa. Vamos embora que tá só começando. E a gente vai até 6 da manhã. Orgulhosamente, a carroça. Que um cachorro, ele é muito biruta. Mas quando eu falo, o bichinho me escuta. Quando vai pra rua, só gosta de andar trepado. O povo tá dizendo, esse cachorro é tarado. Se ele vê um banco, ele trepa. Na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepa do danado desse cão. Mas se ele vê um banco, ele trepa. Na calçada também. Trepa no fogão, é trepador danado de escravo. Dá-lhe carroça. Carroça da saudade. Eu vou com ele passear. Ele vê uma cadela e começa a endoidar. É peludinho, esse cão é o amor. O povo tá dizendo que ele é um trepador. Abraçando aí, parceiro Chiquinho Show. Ao lado da amiga Gisele. Aí a Rose, o Nilson. Aí da primeira rua. Primeira rua do Tapanã. Comitiva, valeu, valeu. Na calçada também. Anderson na prefeitura. Zero zero aqui. Segura a carroça da saudade. Alô Dudu, alô Tati. O cachorro ele é muito biruta, mas quando eu falo o bichinho me escuta. Quando vai pra rua só gosta de andar trepado. O povo tá dizendo esse cachorro é tarado. Quando vem um banco ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador o danado deste cão. Mas quando vem um banco ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador o danado deste cão. Grande parceiro Guilherme Satélite. Alô Guilherme. Mas quando veio um banco ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador o danado deste cão. Mas quando veio um banco ele trepa na calçada também. Trepa no faz tanto tempo. Minha amiga Kelly. Te se o meu desejo me encontrava. Nossa patroa aqui de coração. Essa lembrança de um sorriso lindo. E o meu carinho é só pra você. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo me encontrar você. Já tá alinhando aí com a galera. Essa lembrança de um sorriso lindo. E o meu carinho é só pra você. Menina, menina, menina. Não consigo te esquecer. Menina. A beleza é você. Menina, menina, menina. Não consigo te esquecer. Menina, menina, menina. Te abraço também com muito carinho. A beleza é você. Aí, satisfação recebê-lo aqui. Canela. O nosso presidente da associação. Canela, lua, aí dos solteiros e casados. Ilumina. O nosso parceiro Gil Maxi. Com a força mais bonita de uma. Trabalhou, ele todo ano trabalha incansavelmente. Ele e a sua diretoria, pelo sucesso menina, dessa festa maravilhosa. Menina, e não é à toa, menina, já é a 24ª edição. E esse ano, aqui, Carroça da Saudade. Fala, Gil Maxi. Menina, tamo juntos. Menina, não consigo te esquecer. Menina, menina, menina, a beleza é você. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo é me encontrar você. E essa lembrança de um sorriso lindo. E o meu carinho é só pra você. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo é encontrar você. E essa lembrança de um sorriso lindo. E o meu carinho é só pra você. Menina, menina, menina. Não consigo te esquecer. Menina. Olha quem chegou, meu parceiro Alan. Menina, grande Alan, sem miséria, esse é a velha guarda. Menina, Alan, essa primeira dama. Valeu, Alan, tamo juntos. Alan, Caraci. Márcio. Agora é grande Márcio do Márcio Som. É o DJ Márcio. Capim seco pega fogo. Seu amigo cabeção, velha guarda aqui de Coracir. Meu amor, eu tá ao lado da sua primeira dama. Um abraço aqui do seu amigo. Porque você é. Rita Carla, lá de Sori. Ela que é assistente social lá em Sori. Ela vem diretamente curtir aqui o forrozão aqui. Orgulhosamente Marajoara. Eu sou da prefeitura. É você quem me faz ser assim. Ao lado do seu amor. O estouro da bomba. Não encosta esse fogo em mim. Eu sou o estupim da bomba. É você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. Capim, pega fogo. Se o fogo der no capim, meu amor, eu pego fogo. Se você... Carroça da Saudade. Porque você é o fogo, eu sou o estupim. Eita coisa boa! Porque você é o fogo, eu sou. Forrozão só começando. Vamos lá, Icaraci! A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redação. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redação. Pra reunir mulheres e filhos, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com a seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com a seca no meu Ceará. DJ Toninho. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E vê tanta fartura lá no seu sertão. Carroça da Saudade. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E vê tanta fartura lá no seu sertão. É o parceiro Francisco, diretamente lá de Jurunas, ao lado da sua família, veio prestigiar hoje aqui o Forrozão. Aí o 24º, aí solteiros e casados, aqui da Sexta Rua de Guanaci. Vamos embora! A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite. Daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca. Parar de sortear. Subi no ônibus, veio um cara me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei corda e fui aquela confusão. O motorista me falou, isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filho. Beleza, beleza, beleza. Falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Vai, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna. Subi no ano veio. Me falar, coronel, preste atenção, toma um copo a te cheirar. Eu peguei corda e fui aquela confusão. O motorista. Vou tocar mais uma. Isso é de fumaça. Eu vou passar pro espetacular. Essa dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vintidão. Quando ele... Grande parceiro Alan, sem miséria. Aí, Alan. Um abraço pra você, garoto. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Grande parceiro Elton da Soul Rock. Subindo. Alô, Elton. Acaba me falar, coronel, preste atenção, como um pau pode cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou, isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Fininho. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era maior confusão. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Hare Krishna. Exibição para o povo apreciar. E todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho é da coisa boa. Todo mundo balançava com o velho. Todo mundo Dudu. Todo mundo balançava com o velho. Para Tati. Todo mundo com o velho balançava. Balançada. E o forró continuava. De todo canto chegava a gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar. Mas de repente apagaram o lampião. Foi dando a escuridão, começaram a reclamar. Porque queriam ver o que um velho fazia. Porque o velho era o maior no balançar. A luxuosa da saudade. Todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho. Equipe G3, a equipe de volta G3, já trabalhando a todo vapor aqui, viu? Você pode procurar aí a equipe para bater aquela foto e, claro, entrega na hora. Para você guardar a lembrança dessa festa maravilhosa. Para Josias, vamos trabalhar. Estamos aqui, Toninho, hoje, dessa super peça bacana, onde as famílias chegam aí pra super lotar o Campo do Pinheirense. 24 anos de tradição e sucesso no versão de solteiros e casados. E claro, nossa luxuosa chega aí pra fazer bonito, pra fazer a super festa. E em detalhe, viu, gente? Estamos gravando aí o nosso DVD. Oi, Guaraci! Da saudade. Da saudade. É pura tecnologia. Luzes. Cores. E muito som. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.